Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Musicália, a primeira em que lhe trazemos música calma de sexta-feira. Música que o levará de encontro até ao fim de semana de uma forma mais harmoniosa. Vamos abrir a edição de hoje com um tema de Jamie Lancaster, It's Over, um original de Lenny Kravitz, que marcou o princípio dos anos 90 na música à escala mundial. Também nos anos 90, os No Doubt, de Gwen Stefani, lançaram Don't Speak, aqui interpretado por Sarah Maniscalco. São os dois primeiros temas nesta noite de sexta-feira que vão poder ouvir na edição de hoje do Musicália, edição número 166, para a noite de sexta-feira, como disse, 11 de fevereiro de 2011. Real world. Agora Cassandra Beck com Daya and Think Sexy, uma música que é bem conhecida, mas noutra versão. Ainda para ouvir os Hypnotic com Past, Present and Future. É a música dos Hypnotic que vai antes de na minha última intervenção desta edição do Musicalia para esta noite de sexta-feira, 11 de fevereiro de 2011. Avoiding all her questions, his lips are dry, her heart is gently pounding. Don't you just know exactly what they're thinking? Hey, you want my body and you think I'm sexy? Come on, sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come on, honey, tell me so. Tell me so, babe. Now he's acting shy, looking for an answer. Come on, honey, let's spend the night together. Now hold on a minute before we go much further. Give me a dime so I can phone my mother. They catch a cab to this high-rise apartment. At last he can tell her exactly what his heart meant. If you want my body and you think I'm sexy, come on, sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come on, honey, tell me so. He's got his girl home. Come on, relax, baby. And now we are alone. Are singing to total strangers, but that ain't what they're thinking. Outside it's cold, misty, and it's raining. They got each other, neither one's complaining. He says, I'm sorry, but a mound of milk and coffee. Never mind sugar, we can watch the early movie. If you want my body and you think I'm sexy, come on sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come on honey, tell me so. future. Can you imagine what will happen? Os Sky Surfer vão fechar a edição de hoje do Musicalia, a primeira com este género musical. Trazem-nos Ending, nome mais adequado para o término desta edição. Já a seguir, Diamantino Teixeira traz-lhe Voo Noturno, aqui na Rádio Interweb. Boa noite e até para a semana. Thank you.